800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, ouvintes. Começando o Santa Demo hoje, sábado, dia 2 de março de 2013. Eu sou a Gabriela Gelém. E eu sou o Leonardo Cortez, de volta tarde, pelo Santa Demo. Boa tarde, Léo. Isso aí, a gente tá nos organizando aqui, voltando depois de um mês parado na Rádio Universidade, né? Por causa do nosso luto. Depois de um mês, depois dessa tragédia que aconteceu aqui em Santa Maria, a gente voltou o Santa Demo agora pra darem mais novidades musicais pra vocês. E só relembrando, o nosso programa visa trazer bandas independentes, divulgar, né, o underground e bandas locais. Então, se vocês quiserem ficar em contato conosco, facebook.com/santademo, o nosso blog ufsm.br/santademo e nosso e-mail santademo800am@gmail.com. E só para lembrar, o nosso programa está fazendo um ano assim esse mês. Eu estou muito feliz por isso. Programa 33, Molina aplaudindo aqui. Programa número 33. Aê! E eu tenho que agradecer a Luciana Minuzzi por ter encarado esse projeto comigo. A gente começou assim, não sabia no que ia dar, enfim, deu certo, né? Tá dando, eu acho, né, Léo? Eu tenho que agradecer também a tu, a Lu também, por terem convidado eu e a Laísa pra esse programa maravilhoso que a gente faz, que a gente é participante. Também dá um beijo pra ela. Mandar um beijo pra Laísa, pra Andressa também, que integra a nossa equipe. E vamos ter novos integrantes esse ano no Santa Demo, né? Porque, enfim, umas pessoas se formam, no caso eu, esse ano, e vamos lá. Mas só comentando um pouquinho, a nossa trilha, pode subir um pouco aí, Molina. Aí, então, vocês estão ouvindo Cap'n Jazz. Podem ouvir aí os gritos. É um conjunto de emo, uma banda, né, que traz referências do indie rock, do emo, que foi formado em Chicago no ano de 88. E eles terminaram em 95. E só gravaram um disco, que o nome do disco é imenso. É Analphabetophology, uma coisa assim. Uhum. É, se a gente conseguir pronunciar, né? E do Cap'n Jazz saíram diversos projetos, bandas muito boas, como o American Football, o Ghost and Vodka. Né? O Promise Ring, que a gente vai tocar aqui hoje. O Joan of Arc, o Owen Owls, Alive. E a formação do Cap'n Jazz conta com os irmãos Kinsella, o Tim Kinsella na voz e o Mike Kinsella na bateria. O Victor Villarreal na guitarra e na voz. O Dave Von Borlen na guitarra e na voz. E o Sam Zurich no baixo. Então, eles foram influenciados pelo Fugazi, né? A banda do Ian MacKay, que também influenciou o nosso programa. E que quase influenciou basicamente todo o programa. É. Bem antes do Fugazi tinha o Embrace, né? É, também teve o Minor Threat, né? Enfim, tem várias referências de short records. E o Cap'n Jazz continua influenciando, além, né, do Fugazi ter influenciado o Cap'n Jazz influencia bandas até os dias de hoje, né? Até influenciando, usando as letras e títulos das músicas do Cap'n Jazz para formar nome de outras bandas. E eles têm uma energia que é uma obra-prima, assim. Eles... Até é bem diferente o som. São muito diferentes. O som é diferente, não é tanto comparado ao pós-hardcore, porque não é tão denso assim. Mas ele é mais. Ele é mais suave, até. Só que ele tem mais energia por causa da voz do vocalista, do Kinsella. O Kinsella é um baita cara. E o Tim Kinsella, ele teve ano passado tocando aqui no Brasil. Ele tocou lá no Sesc em São Paulo e eu acho que em Porto Alegre também, se não me engano. Enfim, eu perdi esse show, mas a minha amiga Jéssica, que tá hoje em Santa Maria, e Japa voltou, ela foi no show e disse que foi lindo. E era muito barato também, porque no Sesc os preços são um pouco mais acessíveis. Enfim, né, o Cap'n Jazz, eu acho que eram meninos novos que estavam no lugar certo, na hora certa, e fizeram uma obra-prima que as pessoas que foi, devem conhecer. Que foi uma das pedras fundamentais do emocore. Certamente, Lá. Então, só pra comentar um pouco do emocore, um estilo que muitas pessoas distorcem, né, Léo? Por causa daquele emo dos anos 2000, que era muito mais baseado num visual e não tão... É que também é... Tão aquilo, musical, aquilo, né? Aquilo era a terceira onda dos emos. A onda mais nova que a gente começou a ver por causa do My Chemical Romance. Isso, mas a gente quer trazer a raiz do emo, né, uhum. Léo? Então, só pra comentar um pouco o estilo... Começou com um cenário de bandas punks de Washington, D.C., que tinham composições com lirismo, bem mais emotivo que o habitual, né? Então, tem várias versões para explicar a origem do termo emo. Algumas pessoas dizem que um fã teria gritado no meio de um show, "You are emo", tipo, você é emo, pra uma banda, e ninguém sabe se essa banda é o Embrace ou Rites of Spring, né? Tem uma dúvida por aí. Sim. Tem outra versão mais aceita do nome, que eu também acredito que acho que seja mais concreta, mas... que seja mais viável, que é essa do fanzine Maximum Rock'n'Roll e da revista de skate Thrasher. Elas traziam em seus textos para descrever uma nova geração de bandas do hardcore emotional, que aparecia lá nos anos 80. Para descrever, elas usavam esse nome emo. Então, que eram encabeçadas por bandas da gravadora do Ian MacKaye, que é a Discharge, em Washington, D.C. Então, essa leva de bandas que começou a surgir aí era do Revolution Summer. Só pra comentar um pouco nela. Aí não era uma levada tão pesada quanto o hardcore, porque ela tinha mais uma pegada do rock alternativo. Isso aí. E também, o emo é visto muito como pejorativo, né? Então, as bandas no começo, elas não se auto-intitulavam emo. Era meio que um termo pra tirar com elas. E elas não gostavam quando não. Chamavam de emo. Tanto que agora o emo... Se a gente for... Se mais ou menos uma pessoa mais velha, assim, mais velha do que nós, assim, não sabe o que é emo, ela vai classificar como a pessoa que... O Molina tá dizendo, ele. que vai estar mais ou menos assim... Se eu tô vendo uma banda que tem um cara com um delineador nos olhos, um cara... A gente vai pensar que é emo. Tipo, mais ou menos a minha mãe pensou que Nightwish era emo. Bom, é que banalizou o termo. Por causa do Nemo. Por causa da música Nemo. Pois é. Esse que é o problema do emo, né? O termo começou a ser pensado muito mais no visual. E ninguém pensou como é que se originou a leva de bandas emo, que se desaceleraram com o tempo, né? Uhum. Depois, tipo, começou com um punk mais distorcido. De guitarras mais pesadas, e depois passou pra violões mais calminhos, assim. O que não deixa de ser bom também, né, Léo? E até não tem mais tanto a repercussão de todas as três ondas do emo agora. Não dá pra se perceber isso tanto. É, caiu um pouco da moda, vamos dizer, o emo, assim, nos dias de hoje. A gente pode falar isso, né? Bom, a gente selecionou alguns sons de abertura aqui. Que foram dicas de ouvintes e pessoas que quiseram... Dá um pitaco pro nosso programa de hoje. E, claro, a primeira música vai ser do Cap'n Jazz, Que Suerte, que eu vou dedicar pra Jéssica, que tá hoje aqui em Santa Maria, e pro TK também. A outra música é a Silver Scooter, Boy's Life também, e Blue Water Boy. Mas, assim, eu vou comentar um pouco. Cap'n Jazz, a gente acabou de falar, que é a nossa trilha. Uhum. A Silver Scooter é uma banda de indie rock formada em Austin, Texas. Formada em 95 e acabou em 2001. Ótimo que a gente não encontrou nada em português sobre essas bandas, assim. Foram indicações do Rafael Crespo. E tanto que é bem raro de pegar esses MP3 na internet. É, não é muito fácil encontrar, não. Então, ó, fiquem aí na escuta que vocês vão ouvir coisa boa e que às vezes a gente não consegue baixar. Brincadeira. Dá um jeito, né, Léo? A gente consegue encontrar, né? Mas tem que dar uma procurada, boa procurada. Então, a Blue Water Boy é uma banda Stray Edge Vegan da Suécia, que lançou esse disco e mudou o nome pra Crush My Calm, a banda. E hoje tem um dos caras que tocava nessa banda, na Blue Water Boy, que tem o Zine Mantra e toca no Las Palabras Queimam. E esse cara agora tá na Argentina, enfim, o cara tava lá, né, e veio pra cá. E foi o Wender, né, do Bill, bandas independentes lá de Canoas, que me falou isso. Eu falei, Wender, se tiver errado, eu vou falar no rádio, culpa tua. Também agora esse Crush My Calm é um straightforward hardcore, outra classificação pro hardcore. É verdade, Lama. Daí tem a Boys Life também, que foi uma banda de indie rock americana formada no Kansas City, Missouri. Formada em 93. E não tem muita informação sobre eles na internet. Só que eu achei muito bom, então a gente trouxe pra esse primeiro bloco de abertura. Então, pra gente mostrar como é que é os primeiros sons envolvendo o indie e o emo. Aquele emo, aquela primeira leva dos emos. É, a gente separou uns sons paulados aí pra vocês verem como o emo é bom, não é aquela coisa que vocês... que muitas pessoas têm distorcida, né, Léo? Então, nosso primeiro bloquinho vai começando com Que Suerte, do Cap'n Jazz. Make My Day, do Blue Water Boy. Baita som esse segundo, ó. Fiquem na escuta aí. Tractor Pull, do Silver Scooter. E Fire Engine Red, do Boys Life. Toca aí, mulher. Even that smile. citamos no nosso bloquinho de abertura. Vocês acabaram de ouvir Boy's Life com Fire Engine Red, Silver Scooter com Tractal Pool, Blue Water Boy com Make My Day e Captain Jazz com Que Suerte. Nosso bloco de abertura das bandas aí, que trazem um pouco mais dessa raiz do emo core. Uhum. Do emo core de raiz, né, Léo? Do emotional core, the root. Isso, acabaram de publicar nas nossas redes sociais, na nossa rede social, no facebook.com/santademo, o cartazinho do... Do pré-rock carnaval. Isso aí. Que vai sair lá no Havanas, lugar clássico do rock novo agora, pra gurizada. E vai ser no dia 9 de março, vai ter um tributo ao Metallica e vai ter a banda Fúria. Ah, vai ser massa aí. Vamos comparecer, galera, de Santa Maria. Foi o Bob que postou. Obrigada, uhum. Bob. Antecipados a R$6, com as bandas ou no Estúdio Top. É o Estúdio Top, pra quem não sabe, é lá no Estúdio do Beco, lá, aqui em Santa Maria, então. Podem entrar em contato conosco também, se vocês fizerem ingresso, a gente dá um jeito de conseguir. Ou senão a gente sorteia. Não, vamos tentar um sorteio certo aí. Então, notícias tristes pro Underground. Infelizmente, a gente tem que trazer aqui no nosso programa. Porque é bem relevante. É bastante muito relevante. Muito relevante isso, sério. Primeiro, uma das notícias tristes pro nosso Rio Grande do Sul é o Garagem Hermética. O seu último acorde tá fechando, né, Léo? Suas portas. E eles colocaram no site, na rede social deles, que não resta mais nada a não ser encerrar as atividades do Garagem Hermética. Agora com... Devido a tragédia a esse acontecimento, eles... Bom... A Gabi tem a declaração deles melhor, mas eu fiquei triste mesmo, porque eu queria ir no Garagem Hermética. É, eles colocaram que uma cidade sem memória e onde a produção cultural há muito tempo paga pelos erros do passado, não resta mais nada a não ser encerrar as atividades do Garagem. E é uma lástima, né, Léo? Porque o Garagem, por muito tempo, assim, há 20 anos funcionava, trouxe muitas gigs, muitos shows... Bandas independentes tocavam. O último show que eu fui ano passado foi do Dead Fish, tocando o especial Sonho Médio no Garagem em junho. Eu ouvi falar do Garagem Hermética quando eu fui num show do Dead Fish no Opinião. Aí eles disseram que teria um show em especial desse álbum do Sonho Médio, que eu queria ir. Só que aí eu fiquei pesquisando mais sobre Garagem Hermética. Muita gente foi... Até o Fresno foi no primeiro show deles. É, o primeiro show foi em 2001, da Fresno foi lá, né? Sim. E até eu tava vendo ontem um documentário sobre o emo no Brasil e o carinha do Fresno pega e fala que o Canela falou, vocês são muito emo. Então foi a primeira expressão que eles ouviram sobre a própria banda, foi lá no Garagem Hermética. E a primeira minor gig também que teve, que eram só bandas de Stray Edge, eu fui em 2006 no show lá no Garagem. Então o Garagem é um, assim, quem é do nosso estado, do Rio Grande do Sul, até quem é de fora, já veio pra cá pra ver shows. Quem é da shows, cena do rock, né? Que sabe que o Garagem Hermética foi um lugar expressivo na cultura do rock. É verdade, sem dúvida, não. E outra notícia triste é que o portal da Trama Virtual, na última quinta-feira, colocou no seu site que vai sair do ar dia 31 de março. Então, esse mês, eles estão acabando os seus trabalhos, assim. Pois é, nesse dia, no dia 1º de março, eles disseram que o download remunerado irá parar de funcionar. Aí também eles anunciaram que 31 de março o site da Trama Virtual irá ser desativado. E o site foi vinculado à gravadora Trama, que foi inaugurada pelo João Marcelo Boscoli, o filho da nossa querida Elis Regina, e o André Jaman. E hoje o site conta com um acervo de mais de 200 mil músicas e mais de 78 mil bandas cadastradas, ou seja... É difícil não achar uma banda independente que não esteja na Trama, né? Não, ainda tem, claro. Sim. Mas tem muito, muito, muito download, assim, a gente baixa por lá até pra trazer pro programa, né, Léo? Então, pois é. Muita gente conheceu muita banda só pelo portal da Trama, então... Download que ajudava as bandas, porque eu me lembro que na época quando inventaram o download remunerado, isso ajudava... Foi em 2007 que começou esse download remunerado aí. Pois é, aí eles... As bandas ganhavam com esse download, as pessoas baixavam de graça. Era um negócio muito fortuito. Era um negócio muito fortuito para bandas independentes. Talvez até incentivava, né? De alguma maneira, né? Bom, então essas são as duas notícias tristes, mas eu acredito que a cena independente, de alguma forma, ela se reconstrói a cada dia. quando as pessoas realmente acreditam numa cena e querem construir, não adianta fechar a casa de show, não adianta... As pessoas vão achar uma garagem, um outro lugar, vão fazer shows menores, assim, que não vai ter uma turbulência, não vão ser grandes públicos. Enfim, o underground acontece há muito tempo e não vai parar, sabe? E claro, essas são... Bem, maior essas são... opinião mais, né? essas são ferramentas boas pro underground, mas o underground não vai parar por aqui. O underground vai continuar, ele vai ter bandas que vão continuar mostrando o seu som para as pessoas. É uma rede que é imensa, tá no mundo inteiro as pessoas, né? Enfim. É isso aí. Bom, segundo Molina, o rock and roll não morre. Rock and roll never die. Ele mostrando seu cartazinho aqui pra gente. Depois eu quero tirar foto disso, Molina. Começando então agora o nosso Endiabrados. Pode largar a vinheta. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas. Kissing boys, boys kissing boys. Aí então, depois da nossa vinheta do Endiabradas, separamos uma banda emo de garotas, a Football etc, ou como queiram falar. Fala aí, Léo. A banda é formada por três integrantes: a Lindsay Milton, que é a guitarra e a voz, a Mercy Harper, que toca baixo, e o Edward Reisner, que toca bateria, e é uma banda de Houston. Eles lançaram dois splits, um EP, e eles têm um álbum inteiro chamado The Draft, e agora eles estão em turnê por todos os Estados Unidos. Eu peguei aqui uma resenha do site Sputnik Sound, e diz assim... Para um gênero que parece ter um estigma preso ao que é de garotas, entre aspas, o emo tem uma surpreendente falta de mulheres no gênero. É isso que a gente estava comentando antes, né, Léo? Que é engraçado que não tem muitas bandas só de garotas que sejam só desse estilo do emo core, né? Mas eu estava até comentando com o Léo a respeito disso, que já, mulheres já, às vezes já são uma minoria na música, já são uma minoria no punk, já sofrem muito, assim... Enfim, o machismo dentro de uma cena. Imagina que vai ter várias bandas emo só, né? E não que a gente não procure, é que é... Não dá pra se surpreender com a falta disso. Sim, é difícil, assim. Tipo, o Football etc. foi uma dessas exceções. E também no pós-hardcore tem uma banda chamada Walls of Jericho, que tem uma mulher no vocal. Isso é bem diferente, pelo menos pra cena do underground. E também pra cena do emocore. Bom, eu sou suspeita pra falar, né? Se eu faço um programa de rádio que tem um bloco só pra banda de mulher, eu quero mais incentivar que as mulheres toquem. Sim, isso que a gente quer. Não que a gente fique preso a um... É, a gente tá falando uma realidade, né? Então, tem poucas bandas só de garotas. Mas não que elas não existam. Estamos trazendo uma aqui que tem duas meninas. Aliás, é uma banda que tem um instrumental muito bom. Tava dizendo aqui na resenha aqui. Enquanto a maioria das bandas emo ou desabafam de si mesmas ou deixam em um humor festeiro, esse álbum The Draft é algo no meio de tudo isso, resultando em um disco que tem uma sensação melancólica, mas também divertida. É verdade, eles oscilam, assim, não conseguem fazer um equilíbrio nesse álbum, né? Se pegar as letras também traz problemáticas pessoais. É bem oscilando entre o indie e o emo. O indie e o emo. É isso que eu gosto no emocore, assim, não só por ser fã do estilo, mas são letras que tu consegue se identificar com elas, assim. Uhum. Tem dias que tu pega uma letra emo e tu sabe que aquela letra é pra ti naquele momento. Tu consegue ficar o dia inteiro refletindo ou ouvindo aquela música, sabendo que é o teu estado pessoal momentâneo, sabe? Uhum. Então, deveria ser um estilo musical mais considerado, assim, mais... As pessoas deveriam ouvir mais. Por isso que a gente trouxe um programa especial Emocore. Então, vamos começar esse bloco aí do Football etc. Com três músicas. Isso. A primeira delas se chama Safety, a segunda se chama Hail Mary e a terceira se chama Flood. A primeira que a gente vai ouvir, então, é Safety. Então, toca aí, Molina. Yeah. Vocês ouviram Flood, antes Hail Mary, e a primeira música Safety com The Football, etc. Isso, a nossa endiabradas aí, banda com duas integrantes meninas, do estilo emocore, que estamos fazendo o programa especial de hoje. Só pra comentar um pouco, foi o Marcelo Mama de São Paulo que me indicou essa banda, obrigada pela indicação, ótima. Muito boa mesmo. E agora a gente vai chamar uma entrevista, pode comentar aí um pouco, Léo, com o Rafael Crespo do Polara. O Rafael Crespo, vocês já devem ter ouvido ele, talvez não do Polara. Eu me familiarizei pelo Polara, mas ele era integrante, o ex-integrante do Planet Hemp, o guitarrista do Planet Hemp. E ele falou um pouco sobre a cena do rock, ele falou da cena do emocore, ele falou também sobre a volta do Polara, do retorno do Polara. Teve um show semana passada, né, lá em São Paulo. Eu ia falar Porto Alegre. Se fosse Porto Alegre, eu tinha ido. Você nem tava louco pra ir. Imagina se fosse aqui em Porto Alegre. Nossa. Mas olha, o Carlinhos tá devendo um show em Porto Alegre. Ele sabe disso. E também, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o show do Polar, tem uma resenha bem linda lá no blog da Carla Duarte. É ansia2.blogspot.com.br. Depois eu vou compartilhar na nossa página. facebook.com/santademo, pra quem quiser ler. Mas agora vamos ouvir a entrevista com o Rafael Crespo e depois vocês vão ouvir três sons do Polara. Então, toca lá, Morena, a entrevista. Ai. Então, Rafael, como é que tu iniciou na cena do rock paulista? Como eu comecei na cena do rock paulista? Eu tinha uma banda no Rio, com uns amigos, e aqui no Rio, na época, não tinha nenhum lugar para fazer show. E a gente tinha banda já há um tempo e não... E a gente não conseguia marcar show em lugar nenhum. A gente conheceu um amigo em São Paulo e ele marcou um show pra gente no antigo Espaço Retrô. Daí a gente foi tocar lá com essa banda. E a gente acabou ficando amigo do pessoal de São Paulo. Eu acabei conhecendo a minha ex-esposa lá no Espaço Retrô. E sei, quando eu vi, eu tava morando em São Paulo já. E tu foi meio que assim. E tu foi influenciado pelo som emocore? Não, nessa época ainda não... Quer dizer, rolava som emo, mas era uma coisa que... Muito restrita nos Estados Unidos ainda. Nem aqui no Brasil, nem... As pessoas nem faziam ideia, assim. Assim. O som que a gente era influenciado mais era, tipo... Cena de Seattle, grunge e banda inglesa, né, de rock alternativo e tal. E quais são as bandas que tu foi integrante nesse tempo? Só pra contar uma história. A banda que eu tocava aqui no Rio chamava In Collapse. Quando eu me mudei pra São Paulo, que eu conheci a minha ex-mulher, a gente montou uma banda que chamava Cold Turkey. E foi com essa banda que eu comecei a conhecer o pessoal de São Paulo, comecei a fazer amizade com a galera. Até a banda acabar, mais ou menos, em 93, eu voltar para o Rio e montar o Planet Hemp. Daí foi tipo... Depois montei o selo Spice, montei uma banda chamada Elroy, aí veio o Polara, e é isso. E como foi essa trajetória do Polara? O Polara foi o seguinte, eu já estava morando em São Paulo, já tinha o selo, a Spice Records, e tinha uma banda chamada Elroy na época. Só que a gente estava meio sem fazer show, porque o nosso baterista estava trabalhando de road e ele nunca tinha tempo, nunca tinha data. E nessa mesma época... Eu e o Carlos, a gente era muito amigo, a gente morava, dividia apartamento e tal. E ele tocava no Again e o Again também estava passando por uma situação semelhante. O Fernando tocava com o Reitinho, estava sempre fazendo show e quando não estava fazendo show ele tinha gravação no estúdio dele. Então o Again meio que estava parado também e a gente estava tipo a fim de tocar e nossas bandas não... A gente não estava conseguindo fazer show, nada. E aí, como a gente era muito amigo, a gente resolveu começar a tocar junto. E na época, eu tocava guitarra, mas eu tava começando a tocar bateria. E daí eu pensei, tipo, ah, se eu quiser aprender mesmo a tocar bateria, eu preciso ter uma banda para tocar bateria. E aí a gente montou o Polara, eu tocando bateria, o Carlos guitarra, e chamou o Sato, que tocava comigo no Elroy. E foi meio que assim que a gente começou a banda. Uhum. E como é que foi essa volta do Polara? Eu vi que tinha um show... Teve um show de vocês nesse ano, como é que foi? Teve um show há uma semana atrás, mais ou menos. O show foi fantástico, assim. Foi, tipo, além de todas as expectativas. Essa volta a gente já tava para fazer ela, assim, há alguns anos, mas nunca dava certo. Sempre tinha algum problema, alguém tinha compromisso, ou alguém tinha muito trabalho. Uhum. E sei lá, meio que calhou de, dessa vez, ter dado tudo certo. E foi bem legal. E qual foi quais são as influências do som emocore no som do Polara? Tem algumas pegadas? Ah, eu acho que a influência, na real, é meio que tudo que a gente já ouviu, assim, né? Tipo, eu lembro, na época, quando a gente começou a banda, a gente foi em 99, na real, as influências mesmo que a gente estava ouvindo na época era, tipo, Jorge Ben, Cartola, umas coisas meio nada a ver, assim, que nem era rock. Uhum. E, lógico, que a gente tinha um passado, tipo, de punk rock, hardcore. Então, sei lá, tipo, não dá pra fugir disso, né? Mas a gente tentou usar alguma coisa de tudo isso que a gente tava ouvindo, que era totalmente diferente, no som do Polar, assim. Uhum. Não sei bem como, mas foi meio que a partir daí que a gente tentou misturar essas coisas, essas influências todas, assim. E tu tem alguma banda, assim, que tu acha que influenciou mais no som da música, ou foi muito mais essa mistura mesmo, não tanto mudando para um lado? Assim, na época, eu lembro que um amigo nosso, o Rodrigo, ele encontrou o Carlos na rua e deu uma carona para ele, tava de carro e deu uma carona. E aí ele tava escutando uma fita cassete do Cap and Jazz. E o Carlos ouviu e falou, pô, legal. Aí ele falou, ah, toma, leva a fita pra casa. E deu a fita. E como na época, né, como eu disse, eu e o Carlos, a gente morava juntos, ele chegou em casa com essas fitas. E meio que a gente colocou pra escutar, e essa fita ficou no meu tape deck uns 6 meses, assim. Uhum. Tocando todo dia. E foi uma época, assim, que a gente já tava... Eu, pelo menos, eu falei isso pra ele, falei, tipo, eu achava que nenhum som mais ia me surpreender, né? Depois de uma certa idade, você já começa a achar isso. E a gente ficou totalmente surpreendido, assim, com Cap and Jazz, porque, tipo, já era uma banda, já tinha acabado, né? Foi isso em 98, 99, a banda de 95, acabou em 95, mas foi uma surpresa, assim, conhecer a banda, né? Tinha outras bandas, assim, tinha umas outras bandas dessa leva que tu tinha gostado também, além do Cap and Jazz? Tipo, talvez o American Football ou o Sunny Day? Na verdade, foi assim, o Carlos foi para os Estados Unidos no final, em dezembro de 97. Ele foi com a mãe dele fazer uma viagem. E quando ele voltou, ele trouxe uns fanzines de lá, principalmente Maximum Rock'n'Roll e a Punk Planet, que era um fanzine novo que tinha surgido. E a gente começou a ler esses fanzines e tinha muita matéria com umas bandas que a gente não conhecia. E meio que o principal foco, assim, eram... As bandas eram Promise Ring, John of Arc, Mineral, Get Up Kids, Boys Life, né? Tinha os anúncios dos discos, a gente não conhecia, né? Uhum. E nessa época foi a primeira vez que eu tive um computador e a gente tinha acesso à internet, né? Então foi tipo o início, assim, que a gente começou a ir atrás dessas bandas, que a gente lia as matérias do fanzine, vi as fotos, vi a propaganda dos discos. E na época, sei lá, tinha propaganda, era assim, Get Up Kids, aí vinha embaixo uma descrição do som. Ah, uma pegada punk com vocal melódico, influências de Descendentes e Dag Nasty. Uhum. Aí a gente meio que se ligava por isso. Ah, a gente gosta de Dag Nasty, Descendentes é foda. Vocal melódico, pô, essa banda deve ser boa. E aí a gente comprava, a gente mandava carta para as gravadoras com dinheiro e comprava o CD. E vinha pelo correio, sem conhecer a banda. Uhum. E foi meio que assim, aí chegava o CD em casa, a gente escutava e falava, porra, bom pra caramba. E aí comprava outra banda do mesmo selo, porque, né, devia ser legal, devia ser na mesma onda e tal. Foi meio que assim que a gente foi descobrindo as bandas, assim. Teria... E tu acha nessa última onda que apareceu, acho que mais ou menos 2005, dos emos mais pintados, assim, o que tu acha sobre essa onda dos emos? Cara, eu não, pra te ser sincero, assim, eu não conheço nada dessas bandas novas, cara. Assim, tudo que eu, até 2001, 2002, eu acompanhei bastante. Depois, sei lá, achei que tudo começou a ficar muito repetitivo, uhum. Tudo ficou meio chato, meio que larguei um pouco, assim, parei de acompanhar. E, ah, enfim, hoje em dia eu nem sei o que está rolando de banda nova. Conheço as bandas aqui. Que nenhum som iria te impressionar mais. Tem uma época que um som, não, que uma banda não vai te impressionar tanto, assim, um som novo. É, mas, né, provou ser mentira isso, né? Eu espero que, tipo, ainda aconteça de novo, porque é bom ser impressionado, né? Sempre sim, legal. Sim. Sei, talvez eu escute alguma coisa, assim, que me impressione novamente, mas do que eu tenho escutado, eu acho meio tudo parecido, assim. Não acho, ainda não escutei nada realmente que tivesse me impressionado ultimamente. Uhum. Teria... E agora, tu tem alguns planos futuros pro teu trabalho? O meu trabalho exatamente... Acho que em qualquer âmbito, talvez no Polara ou também no Planet Hemp. É, cara, eu evito ficar planejando muito, sabe? Porque, uhum. Enfim, nunca planejei nada e as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, então acho que... Meus planos são, tipo, seguir fazendo o que eu faço. Sei lá, tipo, Polar, a gente fez um show também, não planejou nada. Uhum. E foi o que foi. E a gente, sei lá, se rolar outros shows, a gente faz. Se a gente achar que vale a pena, que é um esquema legal. A gente não desistiu, a gente tá afim de fazer, mas também a gente não quer sair fazendo show, tipo, como, né, sei lá. Como sim, se não houvesse amanhã. E o Planet também, a gente não planejou nada e as coisas aconteceram, estão acontecendo, então a gente meio que segue nesse planejamento de não ter planejamento. E vamos ver o que dá. Então tudo bem, Rafael. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Tá certo, valeu, cara. Então, vocês acabaram de ouvir Polara com Morada dos Pássaros, Último Rolê e Boate. E ouviram também a entrevista com o Rafael Crespo, guitarrista aí do Planet Ramp do Polara, falando um pouquinho sobre como foi a inserção dele no rock, como ele começou em São Paulo a se vincular com uma cena independente, com o Polara também, falou sobre o show, né? Aí, o Molina tá se emocionando aqui com o Take On Me. O Take On Me do Cap'n Jazz. Do Ahá! Ele tá aqui nos do Cap'n Jazz, sim. Do Ahá! Sim, é isso que a gente tá querendo falar. E também vamos agradecer ao Rafael pela entrevista. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada mesmo, sim. Ainda que teve que acordar sexta de manhã pra nos dar entrevista. Né, Léo? Só, grande só Estúdio mesmo, 21. Só mesmo, Rafael Crespo mesmo. É verdade. Grande Estúdio 21 nos dando apoio sempre, o Tacílio Neto lá. Abraço, Tacílio. Abraço, obrigado por todo o apoio. Salve, diz o Molina aqui. Então agora pode largar a vinheta do pacto aí, Molina. Se você encontrar, não tá aí? Só um pouquinho. Aí. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu? Venha para o Pacto da Semana. Aí, voltando com o pacto, só para comentar aí, o nosso pacto são bandas que a gente selecionou que tem origem, são as primeiras lá do Emocore, que a gente trouxe a Rites of Spring. Que foi também primeiro. Uma das primeiras classificadas como som Emocore. E a gente pôs hardcore também, né? Uhum. Foi ativo em meados da década de 80, eles tocaram de 84, a primavera de 84 ao inverno de 86. E embora eles tenham raiz no estilo rápido do hardcore e do punk, eles são conhecidos como fundadores do povo hardcore e do emocore, definindo o Revolution Summer, que a gente já havia comentado no início do programa. Junto com o Deagnest e com o Embrace. É verdade, faltaram essas duas bandas aí nesse bloco, infelizmente. É que tem tanta banda, gente, não tem como selecionar, sério. Sim, a gente precisa de partes 2 desse programa. Tipo, até pro folk. Faltou, depois da reivindicação do Bala, no segundo programa, pra 2 horas, eu reivindico 4. não, tá louco. A gente vai sair daqui às 10 da noite. Tá. Então, voltando ao pacto aqui, Rites of Spring. O nome da banda vem do Ballet de Stravinsky. Uhum. Tem um nome similar ao Ballet de Stravinsky. Achei interessante isso. E também, eles tocaram 15 shows e a banda acabou. Uma pena, né? Pois é. E eles lançaram um disco um disco bom, que até quase associei... É único, associei, né? Que nem o Fugazi. Mas isso eu sim, era é bem que mais novo. Sim, tudo tá vinculado ao Ian MacKaye, né? É incrível. Tudo que sai na mão daquele homem vira ouro, assim, dentro da música. O Rites of Spring é o álbum de estúdio de 85 e eles têm um EP que é All True Alive de 87 e uma compilação End on End de 91. Outra banda que a gente vai trazer nesse bloco é Jawbreaker, que é uma banda punk americana de 88 a 96. Começou lá em São Francisco e eles eram dois estudantes de escola particular na escola tradicional de São Francisco chamada Crossroads High School. Daí eles encontraram mais um cara que era pra ser o baixista da banda em 88. Daí eles começaram a lançar e tocar junto. E essa banda influenciou bastante gente conhecida, até do underground do hardcore, como por exemplo... E também do grunge. Sim, e do grunge, como por exemplo o Nirvana. É, o Kurt foi fotografado várias vezes usando camiseta do Jawbreaker, né? O Foo Fighters também já gravou um cover, que é Kiss the Bottle. Uhum. Uma das favoritas, né, dos fãs do Jawbreaker. E o som já influenciou bastante bandas como o The Ataris, o Sunny Day Real Estate, que é uma ótima banda, que é o cartaz do nosso programa dessa semana. E isso. O Ether Driving. É verdade, Léo. E também, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre a Jawbreaker, eu acabei lendo e me interessando um pouco mais sobre a banda depois que eu li o livro Não Devemos Nada a Você, da Punk Planet, aquele... aquela compilação de entrevistas da Edições Ideal, da editora. Então, se alguém quiser conseguir, é só dar uma procurada na internet, é fácil o acesso, não tem para baixar, mas você consegue com 30 pila comprar o livro. E tem uma entrevista muito interessante falando sobre o Dear You, que é um dos álbuns do Jawbreaker, e sobre o fim da banda, e é muito interessante, assim. Outra banda que a gente selecionou, que foi pedida também pelos ouvintes, foi a The Get Up Kids, banda norte-americana que tem influência emo e indie rock, né? Que o Rafael Crespo também mencionou na entrevista, o Get Up Kids. Isso. Então, a banda foi formada em 94 em Kansas City, no Missouri, e terminou em 2005. O que é bastante tempo, né? Bastante. É. É uma pena, né? Eu lembro que em 2004 eu ouvia o Get Up Kids, bem ali quando tava quase no fim. Tem um clipe bem fofinho no YouTube, eu já vi o Léo. Tem uma menininha loirinha, assim, ela vem de telefone. Acho que sim. Get Up Kids é muito, muito fofo. Tá, os membros originais do Get Up Kids eram o Matthew Prior na voz e na guitarra, o Jim Suptic. E os irmãos. Na voz e na guitarra, e os irmãos. Robert Pope e Ryan Pope. Isso. No baixo e na bateria, respectivamente, né? O que mais a gente pode falar aqui? Não. Bom, eu acho que é isso o nosso primeiro bloco aí. Vamos abrir os trabalhos do pacto com Jawbreaker. I Love You So Much Is Killing Us Both. Nossa, que som romântico, assim, ó. Esse é o legítimo emo de cortar os pulsos. Que é os dois sons, esse e o Sluttering, na sequência do álbum Dear You. E também as músicas Right of Spring com Hales Point e All There Is. Isso. E a última é do Get Up Kids, Don't Hate Me. Então, toca lá, Molina. You enough to commit you to me. We'll be right back. Show me. Voltando então do nosso primeiro bloco do pacto, com os sons Get Up Kids, Don't Hate Me, Rites of Spring, All There Is e Hales Point, Jawbreaker com Sluttering e I Love You So Much Is Killing Us Both. Só uma parte do nosso pacto, né? É só uma parte, tem muita coisa pra rolar aí pela frente. O segundo bloco que a gente separou aqui tem três bandas que são a Texas Is The Reason, The Promise Ring e a Mineral. Bom, a Texas Is The Reason é uma banda de Nova York, considerada uma das pioneiras do estilo emo. O nome da banda vem de uma música do Misfits, só que também faz referência ao assassinato do John Kennedy, que poderia ter sido encomendado pelos democratas texanos para ter a presidência do Lyndon Johnson. O que que a gente vai dizer agora, né? Bom, Kennedy, várias referências para nomes de bandas, né? Sim. É formada pelo Norman Arenas, que toca guitarra, o Chris Daly, que toca bateria, o Scott Weininger, que toca baixo, e o Garrett Klang, que toca guitarra e está nos vocais. Eles lançaram um disco em 96 chamado Do You Know Who You Are, lançaram 3 splits e um EP. E um desses splits eles fizeram com a próxima banda do pacto, que é o The Promise Ring. Promise Ring, banda de Milwaukee. Nossa, como é que fala isso? Milwaukee. Formada em 95. Em 1995. Pioneiros da segunda onda do emo. Formada de integrantes do Cap and Jazz, do Non Left Standing e do Sally Shrine, no começo da carreira. E já passaram por muitas mudanças de baixistas e conta com a seguinte formação: do Jason Knuckle, do David Von Bolin, que é do Cap and Jazz, isso, do Dan Didier e do Scott Schoenberg. É, então, um dos caras que não é um quincelo do Cap and Jazz, mas tocou em outra banda. Sim. Foda. E a última banda que eu ouvia... Eu ouvia desde o tempo do Orkut. Eu me lembro de uma comunidade do Orkut da Mineral. Valeu, tu é do tempo do Orkut, eu sou do tempo das cartas, ó. Tamo antigo. A Mineral é uma banda de emocore formada em 94 até 98. No início da banda ela era situada em Houston, mas logo sua formação mudou-se para Austin. Todos os 4 integrantes assinaram contratos individuais com Interscope Records. E desde então todos eles se envolveram em outros projetos musicais como The Gloria Record, Pop Unknown e The Soul Keeper. Os integrantes são o Christopher Simpson, que toca guitarra e está nos vocais, o Jeremy Gomes, o Scott McCarver na guitarra e o Gabriel Gabi Willey na bateria. Então, esse é nosso segundo bloco aí do pacto com bandas gringas. E só para quem está na escuta aí, o nosso último bloco vai ser bandas brasileiras. 2 bandas, né? Enfim, uhum. Eu tô bem na expectativa para falar. emoção, Salvador. Então a gente vai tocar 3 músicas das 3, uma música para cada banda. Então a gente vai tocar Glória, da Mineral. Depois a gente vai tocar Blue Boy, da Texas Is The Reason. E depois a gente vai tocar Arms In Danger, da Promise Ring. Então, toca aí, Molina. I just wanna be You, yeah, you. No one could be happier. Vocês ouviram Arms in Danger com The Promise Ring. Antes vocês ouviram Blue Boy com Texas Is the Reason. E antes vocês ouviram Gloria com Mineral. E agora a gente vai para a última parte do pacto com bandas brasileiras. Que deveriam ter sido selecionadas mais bandas, mas porque nosso tempo está acabando, a gente não pode tocar todas. Mas então vamos falar de duas, a Deluxe Trio e a Dance of Days. Deluxe Trio, banda que surgiu no Rio de Janeiro no ano de 2002. Com o Bill, cara do Noção de Nada, na voz e na guitarra, o Guta, que também já tocou na Dandara no baixo, e o Ricardo, da banda Menores Atos, na bateria. Uma baita banda. É uma baita banda, e o Bill é um dos caras que move a cena independente brasileira também, assim, ele é referência no Zander, no Noção de Nada. São grandes bandas também, que têm letras simples, emotivas e muito boas, assim, um instrumental muito bom. Até quero agradecer o Francesco. É, o cara da Spider-Merch que nos deu o CDs do Zander pra divulgar aqui, pra nós sortearmos nos próximos programas. E quem é fã da banda da Noção de Nada vai gostar muito da Deluxe Trio, então provavelmente conheça, né? Então, sim, eu já deve conhecer. Deve conhecer. Eu quero dedicar ao Felipe Angeli, meu amigo que está na escuta e vai fazer uma lasanha hoje, vegana, muito boa de noite. Ele falou que se eu não tocasse Dandara, ele não ia fazer a lasanha, mas eu vou tocar Deluxe Trio, então ele vai ter que fazer. E Dance Comei of a lasanha. É, pelo menos. E a Dance of Days. Nossa, eu não acredito que eu vou tocar a Dance of Days no Santo Demo. Muitas emoções nessa hora. Tem 15 anos de estrada, 10 discos, 2 DVDs e 2 singles. E é uma banda atípica. É assim, você ama Dance of Days ou você odeia Dance of Days? Pior que é isso mesmo, eu já ouvi falar em isso. É, é uma banda bem atípica. É do cara do Personal Choice também. O que, que o Molina tá enlouquecendo ali? Ih, vai escrever um cartazinho, a gente já fala aqui. Então as influências do Dance é Veil, Color, Black Flag, Seven Seconds, Clash, New Order, Fugazi, Embrace. Então eles vêm dessa leva de bandas que originaram o Emocore, né? Então eles trouxeram boas influências, ótimas influências. Rush é assim. Ah, tá. Molina tá dizendo que Rush é que nem Dance of Days também. Ou você ama ou você odeia. E também, boa, Molina, boa. Eles estavam cotados pra tocar aqui em Santa Maria. Nossa, é assim, ó. Quem gosta de Dance of Days sofre em Santa Maria. Porque os caras vêm e daí um dia antes do show cancelam um show. Uma coisa linda, as pessoas chorando. Mas pelo menos Mas eles vão... tocaram em 2007, no antigo não. No novo Macondo Lugar. No atual Macondo, né? Uhum. E eu estive no show, foi um baita show. E eu fui no show de que teve em Porto Alegre ano passado, que aí eu... Muito bom o show mesmo, foi na... Não, é que o Molina tá mandando aqui a gente correr. Bom, só pra falar que a gente tá aqui na mesa com o CD A História Não Tem Fim de 2001, que é um encarte em papel, assim, é uma raridade esse CD. Ganhei do Daniel Vilaverde, que não gosta de Dança Fudez, e ele me deu. Sorte é minha, né? E também estamos com o CD aqui, Six First Hits, que foi um dos primeiros, na realidade foi o primeiro CD, Dance of Days, de 97. Uhum. Então a gente vai tocar agora, nesse bloco, a música Wasabi, do Deluxe Trio. I Thought It Was a Brand New Start, do Dance of Days. E adeus, música do Six First Hits. E Adeus, Sofia, do Dance. Então nos despedimos agora com esse bloco lindo. Tchau, tchau. Tchau. Até semana que vem. Come on. a dizer que já vai. Comece uma frase e eu te digo outra vez mais. Aí, encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Você ouve Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 15 horas e 6 minutos. Por telefone, na internet ou no guia, é muito fácil, seja noite ou seja dia. A informação que você quer com qualidade, pode contar, tá no Guia Cidade. 3921-1000, 3921-1000. Procurou, tá no Guia Cidade. É gratuito, é total facilidade. Procurou, tá no Guia Cidade. 3921-1000. 3921-1000. Guia Cidade. O que move você? Mais rentabilidade e segurança na hora de investir? A facilidade de um crédito imobiliário com até 100% do imóvel financiado. A conveniência de ter uma agência Banrisul sempre perto, onde você estiver. O que move você é o que move a gente, todos os dias. A criar o novo, o único, do seu jeito. Banrisul, evoluindo sempre com você. Agora, a nova lei seca é tolerância zero. Quem bebe e dirige pode vir parar aqui. Ser preso e ter o carro apreendido. Qualquer quantidade de álcool ingerida é uma infração gravíssima e não adianta se negar a fazer o teste do bafômetro. Vídeos e testemunhas também contam como provas. A multa mais que dobrou e o condutor perde a habilitação por um ano. Nova lei seca. Mais rigor. Menos violência no trânsito. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Una tarde donde crecen los trigales. Província de Santa Fé. O continente americano toca, canta, dança e vibra com a sua arte, sua cultura, sua gente e sua história. Com muita fé, pero no sé. A Rádio Universidade de Santa Maria apresenta Raízes da América. Produção e apresentação de Chico Sousa. Edição e supervisão de Milton Oliveira. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Do Uruguai ao México, das Antilhas à Patagônia, da Mata Atlântica à Cordilheira dos Andes, do Condor à Asa Branca, do Pampa ao Altiplano, dos Aztecas aos Incas, e os 30 povos guaranis. Raízes da América. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Voy alumbrando caminos. Estamos iniciando o nosso programa Raízes da América e vamos fazer o nosso passeio pelos ritmos, pela cultura latino-americana, do Uruguai ao México, do Caribe ao Muro Andino, do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por todas as regiões, Platina, região andina, países do Norte, América Central, México, Caribe, enfim. A gente faz um entrelaçamento aqui para vocês de todas as bandeiras, mostrando a variedade rítmica que tem o nosso continente. Nós vamos ouvir Intijimani, esse grupo chileno que foi exilado, ficaram morando na Europa. Até hoje existe esse grupo, continuam fiel às suas raízes e aos seus trabalhos da música latino-americana, da música chilena. Grupo que também aconteceram na mesma época da Unidade Popular, na mesma época também do Quilapajún, que tinha... Um dos líderes iniciais do grupo era o Vitor Jara. Então, Canto de las Estrellas com Intijimani. Falamos do Vitor Jara, essa música aqui é do Vitor Jara, Canto de las Estrellas. Depois, a segunda música do bloco é Ángel Parra, um filho da Violeta Parra. Del Norte Vengo Maruca. Terminando o bloco, este grande grupo vocal, né, musical, instrumental e vocal também, um dos melhores grupos vocais da Argentina, Cautiva del Río. No me alcanza la razón, ni el amor, ni la palabra, ni mis manos que ahora labran en este instrumento un son. Si no alcanza mi visión ni nunca me ha de alcanzar pa poder interpretar el pensar de Víctor Jara, quien dijera en su plegaria: yo no canto por cantar. ¿Cómo se escucha? escuchan tus sones con tonos de consecuencia, de verdad y de paciencia, de pensar sin más presiones. No canto por ilusiones, dijo delante de Dios, ni canto porque entre dos sea el camino menos largo. No canto ni por encargo, ni por tener buena voz. Canto porque el sentimiento, canto porque la amistad, canto por la realidad, canto por el sufrimiento. Canto porque su talento en la música desgarra. Canto porque las amarras se soltaran de la gente, se le oyó decir ausente. Canto porque la guitarra encaminada por un ideal diferente, por estar entre la gente, a la muerte fue llevada y no pudo ser librada de la fuerza y la opresión que apretado al corazón tu canto y día se aferra, porque cantarle a la tierra tiene sentido y razón.